Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Chiptuning, edição para quinta-feira, dia exatamente 22 de maio de 2014. A edição de hoje do nosso programa vai trazer até os nossos ouvintes. Aliás, já trouxe, o tema é E6, ou E6, se está correto, E6. Esta música é, como já repararam, só assim 8 bits, é uma música muito simplesinha, mas não deixa de ser interessante. Ficamos também nesta edição e com mais dois temas, para será a minha última intervenção. Vou trazer-vos temas pesados, é certo, mas eu acho que vale a pena ouvir. Um deles chama-se Dancing of Demonia, dos Fear of Dark. É uma composição muito interessante. E a segunda, ainda mais interessante, é. É certo que eu não tenho aqui o nome do grupo, neste caso, mas vamos aqui ouvir uma coisa que não é muito habitual ouvirmos. Vamos ouvir uma música recorrendo não a um processador 8 bits, mas um processador Amiga. Chama-se Eager for Amiga. É uma música, enfim, que já consegue apostar bem no eletrónico, mas parte deste processador, que é uma coisa que nunca tínhamos feito aqui no nosso chiptuning. Mas não deixa de ser chiptune, né? Porque estamos a utilizar material que não era propriamente para estes fins. Bom, e eu vou-me despedindo por aqui. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima tarde. Próxima semana, quinta-feira. Há mais. Boa tarde, ouvinte. Até para a semana. to welcome you to the exciting world of computing with the Amiga. and it does all the work for you.